A paz do Senhor, irmãos. Aproveitando o ensejo que estamos de pé, vamos fazer uma leitura no Evangelho segundo Lucas, capítulo 19 e o verso de número 3. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 19 e o verso 3. A primeira parte do verso 3. E procurava ver quem era Jesus. Vamos repetir juntos comigo? E procurava ver quem era Jesus. Mais uma vez. E procurava ver quem era Jesus. Amém, amados. Muito obrigado. Podes assentar, por gentileza. Nós queremos, antes, porém, de adentrar na palavra que Deus tem confiado ao meu coração para transmitir nesta noite, eu quero, de antemão, louvar a Deus pela vida do pastor José Alves e de todos os seus companheiros, todos vocês, pastor Jetro e todos. E também nós queremos, nesta ocasião, louvar a Deus pela vida das pessoas que adentraram por aquela porta. Eu creio que Deus tem uma palavra nesta noite preparada para o seu coração. Eu acredito nisto e nós vamos, nesta noite, conferir que Deus tem uma palavra preparada para o nosso coração. Nós louvamos a Deus por tudo quanto Deus tem proporcionado ao nosso coração. Já estamos já alguns dias, até dizendo quase meses, eu e a minha filha, viajando, estamos pregando todas as noites e hoje estamos aqui juntos com vocês para compartilhar uma palavra. E durante essa trajetória, nós temos visto, contemplado as mãos do Senhor estendidas, salvando, curando e libertando dezenas de pessoas. Temos visto o Senhor operar de maneira tão grande. Ontem à noite, ali estivemos na congregação da Costeira e Deus abençoou poderosamente ali. Muitas pessoas foram impactadas com o poder do Espírito Santo, pessoas curadas, pessoas testificando daquilo que Deus está realizando através do poder da sua palavra. Isto significa que ainda há poder na palavra, irmãos. Quando nós pensamos na palavra, nós começamos a lembrar daquilo que o profeta disse para Acabe. Acabe, segundo a minha palavra, segundo aquilo que eu vou dizer, não vai chover. Veja bem que há poder na palavra. Alguém me perguntou outro dia, pastor, por que acontece esses grandes feitos, embora em os jornais, revista, os noticiários, muitas vezes, eles não acham vantagem nisto, divulgar aquilo que Deus está fazendo. Mas de uma forma ou de outra, Deus está atuando de maneira tão grande. Eu tenho certeza que Deus vai continuar atuando. Alguém perguntou, pastor, o porquê Deus tem atuado de maneira que muitas vezes olhamos para a Bíblia e não encontramos na Bíblia respaldo para certas atuações de Deus na face da terra. Eu disse o seguinte: o poder está na palavra. Nós lembramos que quando o profeta foi acionado, estou fazendo menção do profeta Eliseu, quando Eliseu foi acionado para fazer uma oração para Naamã, a Bíblia diz que Eliseu recomendou que Naamã fosse ou descesse até o grande Jordão e ali mergulhasse 7 vezes. E no 7º mergulho, ele seria restaurado da sua lepra. E nós percebemos então que o poder está na palavra. O profeta anunciou a palavra, ele profetizou a palavra, ele falou a palavra e através da palavra o Naamã foi restaurado. Nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos na Bíblia muitos respaldos que fala acerca do poder da palavra. Quando o profeta olhou para aquela mulher, ele olhou para ela e ele, grato, ele estava querendo compartilhar daquilo que aquela mulher havia feito por ele, abençoado a vida dele, hospedado ele, cuidado dele. Ele olhou para aquela mulher e percebeu que aquela mulher enfrentava uma necessidade. Qual era? Ela não tinha filho. E através da palavra ele disse o seguinte: eu vejo você abraçando um filho. Ele não orou para a mulher abraçar um filho, porque o poder não está na oração, está na palavra. Então você use a palavra em qualquer circunstância, porque há poder na palavra de Deus. Meus irmãos amados, nesse texto bíblico, nós encontramos aqui um homem muitíssimamente conhecido. O seu nome era Zaqueu. Zaqueu era um homem público, conhecido na sua época. E quando lemos esse texto, eu comecei a observar que Zaqueu, ele era um homem que tinha dentro dele um desejo profundo de ver Jesus. E quando eu li, eu comecei a reler esse texto bíblico, eu prestei atenção que Zaqueu, na verdade, ele precisou fazer alguma coisa. Quer dizer, ninguém vai ver Jesus por acaso. Isso quer dizer que Zaqueu, ele procurou, ele usou alguns meios para que ele então conhecesse Jesus. E nós arrumamos um tema para essa mensagem: Zaqueu procurou ver Jesus. Talvez nesta noite você veio aqui à procura de Jesus. Talvez nesta noite você adentrou aqui querendo, desejando, almejando ver Jesus nesta noite. Mas para que isto aconteça, é necessário que façamos algumas coisas para que nós possamos então ver Jesus. O primeiro passo que Zaqueu deu para ver Jesus chama-se o passo chamado desejo. Ele, primeiramente, ele desejou ver Jesus. É claro que ninguém nesta noite vai receber alguma coisa de Jesus, vai contemplar Jesus, vai ver Jesus, sem primeiro desejar ver Jesus. E nós pensamos o seguinte: quando Zaqueu, ele pensou, ele desejou conhecer Jesus, é claro que de início ele olhou para a sua estatura, ele percebeu que existia algumas dificuldades. Primeiro, ele não tinha uma estatura suficiente para ver Jesus passar. Se ele olhasse para suas impossibilidades, porque ele era um homem impossibilitado, veja bem, humanamente falando, Zaqueu jamais ele conseguiria ver Jesus. Mas quando Zaqueu, ele para e pensa, ele pensou o seguinte: eu sei que a minha estatura não é suficiente, não é o bastante para que eu possa ver Jesus. Na verdade, se fosse uma outra pessoa, ela teria desistido. Eu acho que não vou conseguir ver Jesus. Eu acho que jamais eu vou conseguir receber alguma coisa de Jesus. E quando eu penso nisto, eu penso também naquela mulher que estava condenada há 12 anos com aquele fluxo de sangue. Diz a Bíblia que ela se esforçou para encontrar com Jesus. Se ela olhasse para o seu estado físico, jamais ela sairia ao encontro de Jesus. Ela procurou encontrar com Jesus, se esforçou para encontrar com Jesus, e finalmente ela acabou encontrando com Jesus. Mas quando encontra com Jesus, ela percebe uma outra dificuldade. Qual era? A multidão que fazia com que ela não tocasse, não conseguisse tocar em Jesus. Mas a Bíblia diz que ela, em meio a esta circunstância contrária, ela então se esforçou, lutou e bulhou aquela multidão que fluía até Jesus. E finalmente, com muita dificuldade, ela esticou o seu braço e tocou na barra do vestido de Jesus. E quando tocou, ela foi curada. Nesta noite você precisa, primeiramente, desejar receber alguma coisa de Jesus. Zaqueu desejou ver Jesus. E imediatamente ele pensou o seguinte: a minha estatura não permite, mas eu já sei, eu vou planejar um meio. Você precisa muitas vezes planejar meios para receber alguma coisa de Jesus. Ele planeja um meio: jamais eu vou conseguir ver Jesus com a estatura que eu tenho, mas eu sou um homem inteligente, eu vou usar a cabeça que eu tenho e vou subir em cima de uma figueira. Muitas vezes você tem que usar a cabeça que você tem. Você tem que usar a imaginação que você tem e bolar, planejar um meio de receber alguma coisa de Jesus. Se você cruzar os braços e achar que Jesus sabe tudo que você precisa, e você não se esforçar, não desejar, nesta noite você não receberá alguma coisa de Jesus. Mas se você, nesta noite, desejar, planejar, se esforçar, porque não era fácil alguém subir numa figueira daquela altura. Eu não acredito, não sei exatamente o tamanho da altura daquela figueira. Era uma figueira grande. Ele bolou meios de subir ali e ficar atento. Quer dizer, toda pessoa que deseja ver Jesus, ela tem que estar atenta. Você não pode nesta noite deixar o adversário tirar a tua atenção. Você tem que ficar atento nesta noite. E nós percebemos que ele então, esforçando, ele subiu na figueira. E lá de cima ele ficou observando quando Jesus passasse. Ele ficou atento. E diz a Bíblia que Jesus passou por ali. E imediatamente Jesus parou debaixo da figueira. Quer dizer, Zaqueu planejou, desejou, esforçou. E ele então perseverou em permanecer ali aguardando Jesus passar. Ele não precipitou, ele ficou aguardando o momento certo. E quando Jesus passou, ele conseguiu contemplar, ver Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, imediatamente, ele prestou atenção na atitude de Zaqueu. Deus vai honrar a tua atitude nesta noite. Deus vai nesta noite observar a tua atitude. Ele está observando nesta noite o teu comportamento. Se você deseja, se você planeja, se você está se esforçando nesta noite para receber alguma coisa de Jesus. E eu acredito que o esforço de Zaqueu, o desejo dele, a vontade dele, fez com que Jesus parasse debaixo da figueira e olhou para cima e disse o seguinte: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Nós pensamos o seguinte: Zaqueu jamais imaginou a atitude de Jesus. Ele jamais imaginava que Jesus fosse parar, porque na verdade o seu projeto, o seu pensamento, na verdade a sua vontade era simplesmente ver Jesus passar. Mas por outro lado, o desejo, a vontade de Jesus era parar e convidar Zaqueu para descer. Aí eu aprendi o seguinte, que muitas vezes, para você ver Jesus, você tem que subir, mas para receber, você tem que descer. Se você não descer, simplesmente nesta noite, você não vai receber Jesus. Aleluia! Nós prestamos atenção que Zaqueu, ele estava lá no meio das folhagens. Talvez ele não imaginava que fosse visto. Ah, Jesus vai passar, eu vou contemplar Jesus passar, eu vou ficar conformado, porque na verdade o que eu mais quero é ver Jesus. Ele não imaginava que o inesperado iria acontecer na vida dele. Nesta noite, o inesperado de Jesus vai acontecer na tua vida. Jesus, nesta noite, além de Jesus receber você, ele quer ir para casa com você. Ele deseja ir com você. Ele deseja abençoar você. Ele deseja guardar você, sustentar você, livrar você, dar graça para você, sustentar você na sua trajetória. Jesus, ele para e convida Zaqueu que descesse depressa. Mas pastor, por que pressa? É porque Jesus tem pressa nesta noite. Talvez você está tardando, está demorando, está aí talvez pensando em parar, em desistir, mas saiba nesta noite que Jesus tem pressa. A pressa dele nesta noite é agora. Ele quer te abençoar nesta noite, ele quer te salvar nesta noite, ele quer transformar você nesta noite. Então basta você nesta noite se esforçar, desejar, querer e ter vontade de receber Jesus na sua vida. Nós lembramos agora do Salmos 43, quando a Bíblia diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Davi se referiu a isso. E nós prestamos atenção que Davi, neste exato momento, estava angustiado. a sua alma apavorada, desesperada, acuada dentro dele. Mas a Bíblia diz, Davi diz, então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Veja bem, Davi tinha certeza que se ele tomasse uma atitude de ir até o altar de Deus, com certeza sua alma se alegraria naquela ocasião. Se Davi ficasse parado, se conformado, quer dizer, não podemos se conformar, não podemos aceitar muitas vezes certas situações que ocorrem na nossa vida. Todavia precisamos tomar uma decisão, e a decisão você vai tomar nesta noite. Deus quer que você tome uma decisão nesta noite. Você precisa se levantar. Davi então tomou uma decisão. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Oh, aleluia. Quando eu penso nisso, eu me lembro também que Davi, quando Davi, antes de ocupar o trono de Israel, Davi, ele foi assolado por uma situação terrível. Estava no campo de batalha com seus companheiros, guerreando, batalhando. E diz a Bíblia que quando Davi retornou para sua Ziclague, ele encontrou a sua Ziclague ateada em fogo. Quer dizer, eles queimaram a sua Ziclague, levaram as suas mulheres, levaram os seus filhos, os seus bens. E diz a Bíblia que Davi estava ali acuado. Acuado por quê, pastor? Porque os seus companheiros, os seus amigos, queriam apedrejá-lo. E diz a Bíblia que Davi começou a chorar. Ele chorou tanto que diz a Bíblia que acabou as suas lágrimas. Mas quando eu oro para Davi chorando, eu fico pensando, será que Davi se esqueceu das promessas de Deus com relação à vida dele? Não, senhores, porque diz a Bíblia que depois que Davi chorara tanto, a ponto de acabar suas lágrimas, diz a Bíblia que muito Davi então, ele se esforçou no Senhor. Diz a Bíblia que ele se esforçou muito no Senhor, e foi à luta, e conseguiu reconquistar tudo que o adversário levou. Ainda que o diabo tenha roubado tudo nesta noite, mas uma coisa eu tenho certeza, que o diabo jamais vai roubar a tua esperança nesta noite. A tua esperança nesta noite está viva dentro de você. Eu acredito que acabou as lágrimas do salmista, mas não acabou a sua esperança. Pode tirar tudo que você tem nesta noite, mas a tua esperança ninguém vai tirar. A tua esperança não é a esperança que o mundo conhece, dizendo que a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu, mas ressuscitou e está conosco nesta noite. A nossa esperança está viva dentro de nós nesta noite. Você que tem esperança viva dentro de você, levante a sua mão. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E o maior reinado que o mundo conheceu foi o reinado de Davi. Aonde começou, pastor? Começou em Ziclague, mas não ficou em Ziclague. Finalizou em Jerusalém. Se você está começando esse clague, não lamassui decanta na manai. Não pense que você vai continuar em Ziclague. Você vai sair de Ziclague e vai nesta noite para Jerusalém. Deus vai te levar para Jerusalém nesta noite. Não importa a tua situação, não importa a tua miséria, não importa o teu caos, Deus vai elevar você nesta noite. Ele vai te ajudar nesta noite. Não acredite no diabo nesta noite. Feliz o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A tua esperança nesta noite é o Senhor, querido. Levante a tua mão e exalte o nome de Jesus. Para você existe a esperança do salvo não morreu. A esperança está viva dentro de você nesta noite. Abra a tua boca e glorifica o nome de Jesus. A nossa esperança está viva nesta noite. Oh, aleluia. Eu acredito que Zaqueu tinha uma esperança dentro dele. Ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus. E do outro lado, nós encontramos Jesus diante de Zaqueu. Primeiro, Jesus parou debaixo da figueira. Segundo, Jesus honrou a fé e a decisão de Zaqueu. Deus vai honrar tua fé nesta noite. Ele vai honrar tua fé nesta noite. Acredite nisto, a tua fé será honrada nesta noite. Ele chegou. padecer. Quer dizer que Jesus jamais vai permitir que você continue do jeito que você está. Mas Ele convida você nesta noite: saia desta situação, desça desta figueira, porque hoje eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua casa nesta noite. Eu quero restaurar você nesta noite. Eu quero levantar você nesta noite. Não interessa a situação que você vive. Não importa o momento que você atravessa. Quando Jesus foi acionado para Betânia para curar Lázaro, seu amigo que jazia enfermo, diz a Bíblia que Jesus demorou 4 dias para chegar em Betânia. Mas quando chega em Betânia, Jesus então, ele foi acionado: Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Diz a Bíblia que Jesus olhou para Marta e disse: Marta, eu já disse para você, se tu creres, verás a minha glória. Quer dizer, não está faltando Jesus, não. Está faltando muitas vezes é fé na palavra de Jesus, é fé na mensagem de Jesus, que pode mudar nesta noite a sua vida. E diz a Bíblia que Jesus disse: o teu irmão não está morto, ele dorme, eu vou despertá-lo do sono. Aleluia, e Jesus despertou Lázaro do sono. Que Deus nos ajude, que você possa nesta noite sair daqui crendo, confiando, esperando, acreditando que nesta noite as promessas de Deus para a sua vida é uma realidade. Pastor, tem passado tempo, não interessa o tempo pertence a Deus. Não interessa quanto tempo faz que você está enfrentando esse problema, esta luta. Eu creio num Deus de promessa. Eu creio num Deus que pode. Eu creio num Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que levanta, que ressuscita. Um Deus vivo, poderoso, verdadeiro. Um Deus do passado, do presente, do futuro. Um Deus que é e acabou. Agindo Deus, quem impedirá nesta noite? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairá ao teu lado, 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levante nesta noite de pé. E nós vamos orar por você em nome de Jesus. Aonde você está nesta noite, você vai ser curado pelo poder da palavra. Deus está curando. Eu sinto nesta noite o toque das mãos de Jesus. Oh, aleluia! Eu sinto nesta noite o toque das mãos de Jesus. Eu tenho certeza que daqui a pouco, daqui a uns dias, alguém vai testificar, aleluia, o que recebeu neste culto aqui. Jesus está tocando na sua saúde. Jesus está tocando em você nesta noite. Aleluia, nós vamos estar orando neste momento. Nós vamos orar em nome de Jesus. Aonde você está, coloque a mão em cima da enfermidade. Pastor, quero voltar para Jesus nesta noite, então volte agora. Pastor, quero aceitar Jesus nesta noite, então aceite agora. Eu te convido que saia do seu lugar. Aonde você está, saia do seu lugar. Nós vamos orar por você. Você que deseja reconciliar com Jesus, voltar para Jesus, aceitar Jesus, receber na sua vida um renovo de Jesus, saia do seu lugar, nós vamos orar por você. Por favor, saia do seu lugar, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. As pessoas que desejam aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, receber de Jesus um milagre nesta noite, pode sair crendo, irmão, pode sair crendo. Faça como fez o centurião. Aleluia. Faça como fez o centurião. Ele tinha certeza que não era digno de receber Jesus debaixo do seu telhado. Mas ele cria, se Jesus dissesse uma palavra, o seu criado iria sarar. Aleluia! O poder está na palavra de Jesus. Nós vamos orar por tua vida nesta noite. Sai do seu lugar onde você está, por favor. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por tua vida nesta noite. Existe mais alguém que deseja fazer isto? Voltar para Jesus, aceitar Jesus, reconciliar com Jesus? Por favor, venha. Nós vamos orar por você. Está aceitando, pastor Jetro? Os pais estão trazendo. Tem mais alguém? Tem mais algumas pessoas? Por favor, venha. Venha, por favor. Venha em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer fazer isto? Reconciliar? Voltar? Pode vir, nós vamos orar por você. Volte, Jesus te ama e vai te ajudar. Volte, isso. Mas algumas pessoas estão vindo ali. Aleluia. Tem mais alguém? Pode vir. Tem mais alguém? Pode vir. pode vir, nós vamos orar por tua vida. Vem em nome de Jesus, pode vir. Existe mais alguém que quer aceitar Jesus? Voltar para Jesus? Reconciliar com Jesus? Pode vir, pode vir. Se não tiver, nós vamos encerrar essa parte, nós vamos orar em nome de Jesus. Levante as suas mãos, por favor, irmãos. Depois, no final, eu sei que o trabalho que eu faço, irmãos, nova unção, libertação, anestesia, é um trabalho muito demorado, pastor. Depois só vai encerrar e eu desço aqui embaixo, algumas pessoas quiserem ficar. As pessoas desejam receber o milagre de Deus. Pode vir na frente, nós vamos orar para as pessoas que querem receber o milagre de Deus, um renovo de Deus. Pode vir na frente. Venha, pode vir. Aleluia. Se alguém tiver um hino para cantar enquanto isso, se alguém tiver um hino para cantar enquanto isso, pode louvar o Senhor Jesus. A minha filha louva a Deus enquanto isso. Pastor Jeto está indicando ela para louvar o Senhor Jesus. Pode vir, irmãos. Pode vir, nós vamos orar por tua vida. Algumas pessoas caem no chão anestesiadas, some caroço. Pessoas são renovadas, pessoas são libertas. Pode vir as pessoas que têm problema de enfermidade, que estão doentes, pessoas que têm caroço no corpo, pessoas que têm câncer. Pode vir, nós vamos orar por você. Muitos milagres acontecerão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Pode vir, aleluia. Vem em nome de Jesus. Venha, por favor, as pessoas estão doentes. Nós vamos orar, os obreiros que estão aqui vão estar nos ajudando em oração. Vamos orar nesta noite em favor da sua vida. Aleluia. Você tem problema de saúde. Eu tenho orado por muitas pessoas têm sido curadas, libertas, transformadas, renovadas pelo poder de Deus. Tem mais alguém? Pode vir, nós vamos estar orando, viu? Vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesta noite, meu Deus, por estas pessoas. Ó Deus, aqui existem pessoas nesta noite que estão voltando, Senhor, reconciliando. Pessoas que nesta noite estão aqui, meu Pai, se rendendo aos Teus pés, Senhor. Toca com fogo e com poder nesta noite, para restaurar, meu Pai, para curar, meu Deus. Por exemplo, aqui, esse coração, meu Deus, toca nele. Anestesia com fogo esse coração nesta noite. Deus, cura completamente pelo poder da Tua palavra. Deus, aqui está o Teu servo, cura ele. Pai, decantará mais. Isso é normal, irmão. As pessoas caem anestesiadas. Isso é normal. A pessoa cai, levanta, curada. Isso é normal. Não se assusta não, tá? Não se assusta não. Isso é normal. Um, dois, três, receba. O milagre, Jesus, realiza o milagre. O milagre na vida dele hoje. Receba o milagre agora em nome de Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus, com fogo. Toca, Jesus, com fogo. Toca, Jesus. Um, dois, três, toca. Jesus, toca nessa enfermidade agora. Em nome de Jesus. Vem pra cá, filha. Isso. Fecha os olhos. Um, dois, três, seja. Receba esse renovo agora. Receba isso agora. Nicaraba Shurian Darabanai. Receba isso agora. Receba em nome de Jesus. Toca, Jesus. Toca, Jesus, com fogo. Toca, Jesus, agora. Toca, Jesus, agora com fogo. Vai tocando. Vai tocando com fogo. Ao receber o toca, Jesus, agora. Oh, aleluia. Toca, Jesus, agora com fogo. Toca, Jesus. Glorificado. em nome de Jesus. Vai curando agora, libertando, renovando com teu poder. Receba essa unção agora, em nome de Jesus. E quem dá lugar, meu Deus, toca na saúde agora, em nome de Jesus. Toca Jesus, toca Jesus com fogo, toca Jesus, toca, toca, toca, em nome de Jesus, toca com fogo. Vai tocando Jesus agora, em nome de Jesus. Toca agora com fogo. Oh, aleluia. Deus, anestesia esse coração agora. Venha entupida no coração. Seja curada agora. Anestesia com fogo agora, Jesus. Agora, Jesus. Toca Jesus agora. Toca Jesus na saúde dele com fogo. Vai tocando Jesus agora. Toca agora, Jesus. Ixalabai, decanta na machurianda. Ah, Jesus, cura agora. Toca com fogo. Toca Jesus agora. Vai curando. Vai curando com fogo, renovando. Deus, toca. Toca com fogo. Ai. Em nome. Ekalamashuriandanai. Oh, renova com teu Espírito Santo, Jesus. Renova com fogo agora. Ai, decanta na Mashuriandanai. Fale línguas estranhas. Fale, fale, fale. Fale em nome de Jesus. Fale, fale, fale. Em nome de Jesus. Anestesia. Em nome de Jesus. Jesus, vai tocando com fogo agora. Olha o coração dela, Jesus. Olha o coração. Esta veia entupida, Jesus. Troca esse coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai tocando, Jesus. Toca Jesus com fogo. Vai tocando. Em nome de Jesus. Toca Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca Jesus. Anestesia esse coração agora com fogo. Em nome de Jesus. Oxalá de cantaramanai. Deus está tocando a sua pressão, irmã. Na sua pressão, feche os olhos, receba isto agora. Jesus, olha o coração dela, toca agora com fogo. Toca Jesus com fogo agora. Em nome de Jesus.